criança. Me junto a mista e inicio a exploração dos mares nunca antes navegados pela outra geração. Mesmo tendo uma jangada como embarcação, faço o melhor possível, trazendo vários pro meu nível, um profundo submundo que nem já custou, alcançou o esconderijo do tesouro que restou do verdadeiro hip hop inteligente, que dá valor à arte, minha parte exige que eu represente. Sempre à frente, todo vapor a bombordo, pesco o que me faz bem a fundo, o que eu não concordo. Meu objetivo, eu hei de conquistar, inicio o motim com um prego como Miami está. Quem duvidou quer vir a bordo, mas vai andar na prancha. Nosso império aumenta enquanto a sua ilha se desmancha. É melhor rezar por um milagre, pois nada afunda as rimas da nova escola de Sagres. Ataque cardíaco também mata. Disputa sem talento, 0-0 sempre empata. A pauta da reunião que não consta na ata. O submundo underground, onde surgem os piratas. Fúria em alto mar, tempestade metafórica, fugindo do que disse aquela versão histórica. Fora da lei, imposta pelos tiranos, esquadrilha postos à frente, atacando. Olha a explosão da bomba atômica sonora, que vicia todo mundo como fez a Coca-Cola. Radiação na certa, é boa, não tem galho. Truco doce no seu copa com um sapo no baralho. Corvo da plantação que expulsa o espantalho, preparado para dominar os sete mares, espalhando o senso de igualdade pelos ares. Primeiro no Brasil, em seguida pelo mundo, pirata sem tesouro que surge do submundo. Quando todos pensavam que ele já tinha tudo, clandestino no navio do hip hop que deixa o boca aberta mudo. Zorak pede licença com seu jeito largado, compre mais atitude que qualquer engravatado. Se acha pouca bosta, então pega e compara, transborda um pinico aqui a panca rima rara. Instinto doutor estranho, a rima sem descanso, capitão que implantou um microfone no lugar do gancho. Portanto tá escuro, o que eu quero eu alcanço. Luta com luta. Ataque cardíaco também mata. Disputa sem talento, 0-0 sempre empata. A pauta da reunião que não consta na ata. O submundo underground, surgem as piratas. De leste a oeste, o gatilho que propaga a peste. No hip hop com a ideia que não se compara. Verão diverso e faladas, o canhão dispara. Piscando fósforo, eu acendo o pavio, explorando tudo à minha volta, de cima do navio. Como um pirata da perna de pau, que domina os sete mares com seu olho de vidro e a sua cara de mal. Original, não tem igual, mudando falsos MCs de vertical para horizontal, com minhas rimas que cortam pulsos e testículos dos caras que vão fazendo papel de ridículo. E eu assumo o compromisso, ascendência mista iniciando sua carreira, se preocupando apenas em não falar besteira. Gostem ou não, eu faço as coisas da minha maneira. Afiliado a rima rara, profissão letrista, pleno especialista do ascendência mista. Ataque cardíaco também mata. Disputa sem talento, 0-0 sempre empata. A pauta da reunião que não consta na ata. O submundo underground, onde surgem os piratas. Acorrentado no navio ouvindo, sinto fome, medo e no calafrio meu corpo inteiro treme. A mão calejada segurando o remo, sonhando em conquistar minha liberdade de um modo extremo. Prefiro andar na prancha e nadar com os tubarões. Sou pirata, mas não sou caolho. Tive dread, mas nunca tive piolho. Não sou Loki, não vou caçar baleia, Mob Dick de Bodock. Mas fique esperto e não se invoque. Vou misturar no meu enredo Peter Pan e Dr. Spock. Pra você me entender melhor, eu vou lhe dar um toque. Em condições normais de pressão e temperatura, isso aqui é hip hop. Hip hop. Pra ouvir no nível do mar, em qualquer dimensão estelar. Nas ruas e nos lares, ou nos bares do cais, onde todo bom pirata toma rumo aos milhares e não dá um sorriso jamais. Os Piratas.